Estão me ouvindo melhor agora? Não, tá, está gravando do banheiro. Tá igual. Tá igual, Wesley? Tá igual o Wesley? Puta, tá deve igual. Tá uma merda. Pera aí, não, mas é que o meu não é o problema o microfone, o meu é a minha voz mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E as minhas coleções são apenas de desilusões amorosas. Eu senti essa referência. Toca a musiquinha do Hulk agora, aquela musiquinha de tristeza. Não, vou tocar do Pablo. Nossa! Mas do Pablo, do qual é a música, né? Do Pablo, do qual é a música? Não, Pablo, sim. Aquele do Homem Não Chora. E aí, pessoal? Aqui é o Eduardo Filhote e o Machine Cast não é um gelouco, mas deixa você louco por mais um. É isso aí. Porra, que referência também, velho. Ah. Caraca. Fala, galera. Aqui é o Zupão e coleção é sinônimo de gastar dinheiro, cara. Tá que pariu, viu, mano? Aqui é o Wesley Zop e eu tinha coleção de álbum de figurinha. Olha aí. Nossa senhora. O detalhe, coleção de álbuns de figurinha. Exato. Porrado. Todos faltando uma figurinha pra ganhar a bicicleta. Com certeza. É, exatamente. E aqui é o Maverick e eu tenho uma pergunta pro Team Blue. Team Blue, quantos DeLoreans você tem? Caraca. Nenhum. Ui, eu tenho 7. Porra! Caraca, chupa! Manda um pra cada um aí, porra! Eu tenho 2. Ó, o Zupão tem 2, viu? O Zupão tem. Ele me empresta 1. Tem uma réplica do segundo filme e tem um de Lego. Depois eu conto. Depois eu Lego. Conto. Lego! É? É, o de Lego não conta, né? Que isso, velho? O de Lego é o mais massa de todos. Depois eu mando a foto. Onde é que eu desligo o Zop, hein? Onde é que eu desligo o Zop? Eu sou louco pra pegar um de Lego e ainda não consegui, mas eu vou chegar lá. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nos posts e nos spoilers aí, né? Hoje nós vamos falar sobre coleções. Tinha muita gente aqui nesses grupo de participantes aqui que colecionava só piolho e tá mentindo que colecionava um monte de coisa, não colecionava porra nenhuma. Não vou falar nada porque sabe como é. Eu tinha cabelo comprido, é? Quando eu tinha cabelo comprido. Olha só. Colégio público. Nós já vamos começar a falar aí das nossas coleções, mas antes vamos ao recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado o recadinho da Desert Studio, nós temos os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você é o tipo de pessoa que gosta de colecionar fotos e textões, você pode encontrar nossa página do Facebook, lá no facebook.com/machinecast. E também pode se juntar lá e trocar figurinhas com a gente lá no nosso grupo, lá no facebook.com/groups/machinecast. Ou então você pode mandar uma coleção de tweets pra gente lá no nosso Twitter, o perfil é @machine_cast. E se você quer postar suas coleções, trocar ideias sobre coleções e juntar coleções de risadas e de tretas e tudo mais, você pode se juntar a nós lá no nosso grupo do Telegram. O link está embaixo na descrição. E não esquece de mandar para nós aquele e-mail marotíssimo contando quais coleções você já teve, quais você ainda tem, quais você planeja ter no futuro, quais você gostaria de ter. Você pode mandar lá no contato@machinecast.com.br. E se você quiser mandar suas coleções de games, manda no Alvanista, lá no alvanista.com/alvanista, né, Edu? Ah, é, velho, tinha tempos que a gente não falava do porque Alvanista. Porque alguém esquece, né? Se quiser mandar coleção de games para mim, eu aceito também, cara. Tudo bem, não tem problema não. Não é, tô na lista, hein? Tô na lista. Então, galera, o Edu comentou aí de figurinha, né, cara? Então, assim, aquela nossa indicação, aquela indicação nossa de cada dia, hoje vai pro seu amigo jornaleiro, né, cara? Pô, você encheu tanto o saco dele pra poder comprar a figurinha lá do seu álbum, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, da Barbie, do Ken, do desenho, do He-Man, do sei lá de quem, indica uma Shinecast pra ele, né, pô? Pelo menos ele vai ter o que fazer durante o dia inteiro de sol lá, que o cara tá na banca ali, aguentando aqueles clientes chatos do caramba, ou naquele momento ocioso que o cara deve ter vários durante o dia, né, cara? Ele fica escutando uma Shinecast lá, quem sabe você não ganha uns pacotinhos de figurinha aí de grátis aí, hein? Quem sabe, quem sabe? Manda ele colecionar os podcasts. Justo. É uma boa, manda ele colecionar os podcasts aí. O nosso, claro, né? Sim, sim. Só uma Shinecast. Certo, então, dados nossos recadinhos, já já a gente vai voltar pra começar a falar aí das coleções, certo? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need a cure. I just stay up. Bom, pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar das nossas coleções. Mas antes eu queria falar algo aqui sobre coleções mais recentes, assim, que eu vi. E é referente a uma notícia. Recentemente eu vi aí pelas interwebs aí que sumiu uma coleção de jogos de Super Nintendo, aproximadamente valendo 10 ou 20 mil reais, ou mil dólares, uma coisa assim. Eu não tenho um número exato. Olha, gente, isso é de dar dor no coração, não é? O Neilson comentou esses dias aí que andou conseguindo alguns jogos de Super Nintendo aí. Olha essa maçã. É, essa maçã, tem contexto essa maçã aí, rapaz. Não, mas pro cara ter falado que ele perdeu a coleção dele, então quer dizer que ele não foi roubado, quer dizer que ele tava no metrô e dormiu com a coleção do lado ali, não é possível. Como que alguém perde a coleção? O negócio parece que a coleção era uma doação para um museu e foi enviado pelo correio mesmo. Né? No caso... Ah, foi o correio que enviou. Foi o correio... Não, a FedEx? Não foi a FedEx, foi a outra, esqueci o nome da outra. Ah, o Tim Blue não sabe whatever. De nada. E aí o pessoal bateu em cima até achar, né? E ela tinha sido extraviada mesmo, aparentemente não tinha sido roubada, tá? Mas como era um valor muito grande, olha só que era aquele negócio, né? O proprietário, ele falou que ele queria que fosse achado porque ele queria que fosse pro museu. E era muito melhor do que ela simplesmente sumir e desaparecer, porque o valor do seguro já cobria o... A reportagem, né, diz que a coleção valia 10 mil dólares em cartuchos raros de Super NES. Ah, Nilson devia estar babando, né, Zupo? Com certeza, cara, com certeza. Vai saber se ele não andou arquitetando alguma maçã aí, cara, vai saber, velho. Ah, mas, né, o Maverick, nós estávamos falando ali, eles já encontraram, né? É, já foi encontrado. O pessoal bateu em cima até achar. Lá fora é diferente. Aqui, por exemplo, eu já tive material extraviado no correio, vindo de fora, vindo de dentro do Brasil mesmo. Um grande amigo meu aqui, que é um seguro pai que eu tenho, que é o João Nepomuceno, a mesma coisa. E não encontramos. Inclusive, ainda estou esperando o correio se posicionar sobre o valor que eu tenho que receber de volta. Assim como no último negócio que eu fiz, eu vendi uma miniatura rara minha para um amigo. Ficaram 2 meses para chegar na casa dele, não chegou, voltou para minha casa quebrada. Eu tive que ficar com a miniatura quebrada. Putz. Eu tô refazendo ela para botar na coleção aqui. Putz, todo mundo sabe o carinho que o correio trata as encomendas, né, cara? Isso dói, né? Ah, sim, é. Aí, profissionais altamente qualificados. Pariu. Se você botar frágil. Se você botar frágil na caixa, ele pega com porrete. Né? Faz embaixadinha. Então pode me explicar como é que faltam os 2 selos mais caros da minha coleção? Eu não sei, senhor. Pois eu sei, foi você que os roubou. Certo, pessoal, então vamos começar a falar das nossas coleções. E eu quero deixar aí a melhor coleção por último, né? Então eu fiz um sorteio honesto aqui. Ah, você rolou o D20 e deu 25, né? Isso, e eu saí primeiro, né? Porque tá perfeito, tá perfeito. E eu saí primeiro e eu vou falar da minha coleção. Mas antes de eu falar da minha coleção, eu queria saber o seguinte, gente. O que, que a gente pode definir de coleção? Se eu juntar 10 figurinhas é uma coleção? Depende do intuito. Depende do seu objetivo, né? O que, que define a coleção? É o número? É a raridade? É a quantidade de coleções? O que, que é? O que torna uma coleção uma coleção? Não, o que eu ia falar é... Tipo assim, não é quantidade, não é raridade, é você guardar. Já se torna uma coleção. Porque, por exemplo, existem coleções de certos materiais que você tem o quê? 10, 15, 20 daquele material. Não vai passar daquilo porque... É aquilo que existe e pronto, entendeu? Mas já se torna uma coleção. Então, o que que acontece? Tem coisas que 3, 4, você já é uma coleção, porque tem 3, 4, por causa de valor, coisa e tal. Tem gente que coleciona carro e tem 2 carros. Já é considerado uma coleção, porque os carros são antigos, entendeu? Varia. E tem o apreço que você tem por aquelas peças, aquele sim, produto. Sim, sim. O problema é que hoje você tem o colecionador e você tem o acumulador, entendeu? Muita gente confunde o acumulador com o colecionador. Eu, por exemplo, eu tenho um pouco dos dois. Eu tô na linha tênue ali, do colecionador e do acumulador. Olha só. E aí, Edu, o que que tu define como coleção? Então, cara, eu acho que coleção é mais o ato. Saca? Igual o Maverick falou aí, de colecionador e acumulador. É justamente isso, o acumulador ele só tem, tá lá guardado de qualquer jeito. O colecionador não, ele tem com um certo carinho, é algo que fica exposto, que fica bem guardado, que fica à mostra. Não é algo que fica entulhado, ou fica escondido, ou fica guardado, entendeu? Fica organizado, né, Edu? É, tipo, quem acumula livros... Deixa os livros de qualquer forma. Quem coleciona livros tem uma prateleira, gosta de deixar eles exibidos, tem uma determinada sequência e coisa e tal, saca? A coleção vai muito da intenção da pessoa no que ela quer guardar as coisas. Você pode acumular, sei lá, você pode acumular papel e você pode colecionar papéis, saca? Olha, eu coleciono boleto. Mas pago? Não pago. Eu sei, olha aí, são 2 tipos de coleção, ó, Zop, distintas, os pagos e os não pagos. A coleção do Team Blue é os boletos não pagos e aqueles boletos já protestados já. Não, aí você tem os objetos de extremo valor, que são os pagos, sabe? Que eles são tipo raridades, são coisas únicas, saca? Fica até moldurado assim, ó, tem uma conta de energia que tá paga ali, ó, tá com um quadrinho pendurado ali. Paguei antes do vencimento, né? Vai, Zop. Não, eu ia falar, não é nem no plural as pagas, né? É uma só, né? É uma só guardada, como aquela moeda número 1 do Chupatinho. Né? Justamente. Tá guardada. Era o que eu ia falar. O que eu fiquei sabendo é que a coleção de pagas é praticamente zero. Eu não vou contar que foi o Zop que me contou, tá? Mas eu fiquei sabendo por um passarinho verde e velho mais novo do que eu, mais velho, que é raro ter pago, assim. Então pode me explicar como é que faltam os dois selos mais caros da minha coleção? Eu não sei, senhor. Pois eu sei, foi você que os roubou. Então tá, então vamos começar pelas coleções. Eu vou dizer o seguinte, gente, eu não me considero um colecionador. Eu acho que eu tive um esboço de coleção que foi, que eu já disse já no cast 55, né, sobre a Turma da Mônica, que eu colecionei pra mim, na época eu considerava uma coleção, porque eu não me desfazia dos gibis, que eram gibis, né, da Turma da Mônica. Eu tive 200 e tantos gibis, e eu separava por personagem, eu separava por número, eu separava por ordem crescente, enfim. E depois, o que eu tive de, assim, pra mim, eu considero coleção talvez uma quantidade. Eu tive bastante jogos de Play 1, acho que uns 300, e eu não me desfazia, não trocava, então talvez tenha sido uma coleção, na verdade eu acho que não, porque eu só tive, sabe? Então, sei lá, eu acho que coleção mesmo só as dos gibis da Turma da Mônica. Então, vou passar a minha vez aqui pra alguém que colecionou algo. Edu, fala aí, Edu, o que, que é que tu colecionou, Edu? Além de namoradas. Né, e papelotes. Então, cara... Não, peraí. Além... Edu, fala aí, Edu, o que, que tu colecionou além de papelotes? Mais o pão. De papelotes, velho. Eu coleciono só ervas, cara. O papelote não... é muito forte pra mim. É muito químico. É um erro falar que o Edu coleciona papelote, porque quem coleciona não usa os produtos da coleção. Boa, verdade, hein, verdade. Aliás, nem, né? Nem, ele preserva, aliás, nem traficante ele usa, né? Traficante não usa. Né, cara? Ah, é, tem isso também. É nesse naipe. Eu não sou traficante, Tim Blue, porra. Mas o traficante não coleciona, você, ele você, você, tá, você não, vai me complicar eu... desse jeito com a PF aí que ouviu o cast, porra. Eu sou fornecedor, sim. É diferente, a cara. Polícia Federal, a Polícia Federal em massa ouve o cast. Então, mas um fornecedor ou um traficante, ele também não coleciona, ele estoca. Né, cara? É coleção. Edu, eu só queria saber uma coisa. Você coloca como? Em caixinha, o papelote dentro de uma caixinha, ou você faz como a gente fazia antigamente em coleção de selo? Bota tudo dentro... Não, ele bota na boca. Ah, tá. Ai, meu Deus. Então, falando sério aqui agora, já colecionei muita coisa, cara. Muita coisa. Principalmente quando eu era mais novo. E se fosse algo relativamente a brinquedo, aqueles períodos de coleções e tal, eu tive tudo daquilo. Mas eu acho que uma das coleções mais importantes pra mim, que é algo que eu tive da minha infância e que até hoje é um hábito e eu ainda continuo colecionando, é literatura. Saca? Seja livro, seja quadrinho, seja mangá, é algo que eu continuo colecionando. E eu já tive, ao longo da minha vida, eu tive três coleções, três vezes, né? Eu tive na verdade, duas vezes, né? Que eu comecei de infância, quando eu comprei meu primeiro quadrinho, de querer, assim, já mais velho, assim, tal, já mais adolescente e tudo. Uns 13 anos, assim. Comprei meu primeiro quadrinho com desejo assim, de guardar, de querer de comprar, de fazer continuidade, de comprar todo mês regular, que foi... Comecei com o quadrinho do Homem-Aranha e comprava todo mês regularmente ali, juntava a graninha bonitinho e tudo. E daí eu comecei, eu li um livro e gostei, comecei a querer comprar livros e comprando mais quadrinhos e coisa e tal, até quando eu mudei pra BH. Né, isso foi me acompanhando durante a faculdade. Eu comprei, tipo, tinha que estudar um livro, eu ia lá e comprava, procurava o livro e comprava. Então, só de filosofia eu tinha mais de 200 livros, saca? Caramba. Só que quando eu mudei pra BH, não tinha como trazer a coleção, não tinha onde deixar ela lá em São João. Então eu tinha amigos que também colecionavam quadrinhos, que também estavam fazendo filosofia, tinha parente e tal, saí doando tudo, doei uns livros pra uns quadrinhos pra outro, umas coisas assim. E aqui em BH eu recomecei, depois de uns dois anos morando aqui, eu falei, porra, eu vou, quero de novo. Comecei a comprar tudo de novo, quadrinho, livro, e continuo colecionando, e até hoje. Edu, termina logo, sei que eu quero saber a história de quando começou a colecionar gatos. Cara, eu não coleciono 200, gatos, velho. 200 livros de filosofia, isso explica muita coisa, viu, Edu? Sim. Não é que... Mas é tudo mentira, os livros são cortados por dentro, tá cheio de maconha. Não, cara, nem todos. Alguns a gente pegava a folha do livro, assim, sabe, material. Eu ia falar isso, tu não lia o livro, tu, né? Utilizava o livro. A gente aspirava ideias do livro, tá ligado? Absorveu o conhecimento. Literalmente aspirava, né? Aspirava ideias do livro, sabe? Caraca. Então tá faltando a maioria das páginas, né? Que usava pra enrolar. Tá faltando o livro inteiro, Zop, porra. Mas aí é isso, cara. Isso aí, Edu. Cara, Zupo! Cara, assim como o Edu, eu também já colecionei uma porrada de coisa, assim, mais quando eu era pequeno, né, cara? Desde figurinha de campeonato. Achei que você ia dizer, assim como o Edu, colecionei maconha também, já tava. Não, isso aí não. Não era tão honesto. Não era tanto assim, né? Só um pouco. Não, ok. Não, só um pouquinho de vez em quando. Né? Tá. Dois, então, três. Então, já colecionei, cara, muita figurinha, selo, latinha de refrigerante, né? A que durou mais, assim, que eu gostava pra caramba, era de marca de cigarro, acredite vocês, e eu odeio cigarro desde sempre, mas eu colecionava os rótulos, as caixinhas. E tem uma que eu comecei quando era muito moleque, sei lá, uns 12 anos, talvez, e eu tenho ela guardada até hoje, porque eu fui guardando, fui mudando de casa, fui levando comigo, que é de cartão telefônico. Caraca, nossa, cartão, cara, telefônico. Eu tenho uma hoje, guardada, cara, aqui, é isso que eu ia falar, eu tenho aqui também. Deve ter uns 400 cartões, cara, não sei. Tem cartão do Japão, tem de alguns lugares da Europa, tem cartão que tem tiragem muito baixa, assim, tiragem, sei lá, de 50 mil, 100 mil cartões, que era considerado tiragem baixa na época, né? Tá aqui até hoje, cara, eu tô pensando se eu vendo, se eu tento vender isso aqui ou não, ou fica comigo, mas, tipo, é aquela coisa... Olha, se bem que ela tem até um propósito, mas eu não curto essa parada, não, tá ligado? Tem gente que curte uma farinha branca aí, o cara usa o cartãozinho pra dar aquela, né? Fazer. Na verdade, eu tava falando em usar no orelhão, mas tudo bem. Cada um usa como quer. Não, peraí. Orelhão existe ainda? Pior que tem, aqui tem. São Paulo tem, cara. O Zop tem dois ali. Não, mas completinho ali. Eu tô falando assim, o orelhão completinho com o aparelho lá pra você usar. Não, sei, é só o poste, não. Não, eu tenho um aqui. Mandar uma foto, um vídeo. Na minha rua aqui tendo. Eu tenho um aqui. Que em casa. Isso, Kery? Aqui em BH você encontra só o poste. O telefone já foi vandalizado há muito tempo. Ah, então eu não tenho nenhum aqui em casa. Ah, não, aqui tem bastante orelhão ainda. Aqui só os postezinhos com os orelhão mesmo. O telefone já... Ou tem só não, o telefone aqui... pendurado, ou tem só o negócio, ou não tem nada. Mas é, e um aí, Zupo, o que te fez querer colecionar os cartões? Cara, a gente acompanhou a mudança de ficha para cartão. E os cartões, eles tinham desenhos legais impressos, assim. E tinha série também nos cartões, né? Por exemplo, estados. Aí tinha lá um cartão com desenho de cada estado do Brasil e algumas informações. Tinha série orquídea, série passarinhos, série bandeiras. Tinha várias séries. Cara, isso é alto. Altamente colecionável, cara. Então, mas tu sabe que... Mas tu sabe, Zupão, a minha visão de coleção, ela é um pouco diferente, eu acho, que da visão, pelo menos da maioria de vocês, que é o seguinte, a coleção pra mim, que não é finita, né, ela não tem sentido. E pra mim, esse negócio de cartão e carteira de cigarro, essas coisas, por exemplo, selos, isso não tem fim, cara. Tu vai passar a tua vida, os teus filhos vão passar a vida, e não sei quem vai passar a vida colecionando e não vai conseguir juntar todos, cara. Agora, e se você parar juntar um álbum de figurinhas, por exemplo, aquele álbum, tu tem que colecionar aquelas figurinhas, no máximo que vai acontecer é tu ficar com uma figurinha menos de cada prêmio. A menos que fosse um álbum ping-pong. É, pois é. ou dos cavaleiros. Ô, tio Lu, se você parar pra pensar, cara, as maiores coleções do mundo, tipo assim, as mais importantes, as mais cultuadas e tudo, são essas que você falou aí, são coleções infinitas, saca? São esculturas, são quadros, são artigos de museu, saca? Os museus são as maiores coleções do mundo, cara. E enquanto existir um ser humano na face da Terra, vai existir contribuições pra estar entrando no museu, saca? Porque a história vai estar acontecendo, saca? Pois mesmo... é, isso eu não gosto, entendeu? Eu acho fora de propósito, assim, porque o cara nunca vai ter tudo. E pra mim a coleção tem que ser completa. Por exemplo, eu posso querer colecionar todos os jogos de Super Nintendo, por exemplo, né? Eles acabam. Mas aí você pode colecionar, você pode ter o desejo de colecionar tudo que existe, né? Pra você ter a série completa, digamos assim. Como você também pode ter aquele desejo de você colecionar tudo daquela espécie que você gosta. Por exemplo, eu quero colecionar jogos de Xbox. Mas você quer comprar todos os jogos que te interessam. Você não vai comprar lá, por exemplo, um Barbie vai pra escola, saca? Se não te interessa jogar um jogo da Barbie, você nunca vai pegar. Sim, pra jogar. Mas tem gente que compra mesmo assim. Mas se é coleção, o cara vai comprar mesmo. Aliás, eles compram e nem abrem pra valer mais. É, exatamente. Sim, mas tô dizendo assim, que tem também esse desejo de coleção daquilo sim, que você mas aí, gosta. Mas aí isso aí que tu tá falando é de pessoa pra pessoa, né, Du? E aí no meu caso, da minha pessoa que eu falei, eu não curto coleções infinitas, né? Mas, Tim Blue, tem um outro lado, que é um lance que é assim, eu tinha outros dois colegas que colecionavam cartões também, né, na época. E a gente, e era legal porque, por exemplo, às vezes eu pegava dois cartões lá, um cartão repetido, e eu trocava com o cara um que ele tinha lá que eu não tinha. Tem essa parada social, pelo menos comigo, na época, assim, tinha. Isso é uma coisa legal também, você faz uma amizade legal. E tem outra, o lance de você ir em busca daquele que tá faltando, entre aspas, é uma espécie de jornada, assim. Isso é uma coisa legal, enquanto você está colecionando ali, sabe? Esse é um dos prazeres da coleção, né, cara? Exato. Você ir em busca do que você não tem. Prazer, cara. Agora, Zupo, tu quer ver você me odiar a partir de agora? Eu não vou te odiar não, cara, pode relaxar. Você gosta muito dos cartões? Telefone? Cara, eu tenho um certo carinho por eles, por essa jornada, por essa coleção que eu fiz, Todo o tempo que eu gastei organizando e tal. Eu tenho um monte aqui também, mas os meus, eles viram tudo peça. Não, cara, mas... olha aí! Pode deixar que isso não vai me doer nesse ponto, não. Eu entendi o ponto, mas não chega a me doer assim. Eu tenho um amigo meu aqui, que ele é colecionador de quadrinhos, que quando eu fiz uma coisa aqui, ele quase me matou, cara. E quase me matou, literalmente. Você transformou um quadrinho numa escultura? Não, eu tive uma lanchonete temática aqui em Teresópolis, temática nerd e antigo mobilista, né? Uhum. E o balcão dela era com quadrinhos da Marvel e da DC. Uhum. Muito legal. Mas eram com quadrinhos mesmo. Nós imprimimos e colamos. Não, nós pegamos folha por folha, eu, minha filha e o meu sócio, e colamos no balcão todo e depois envernizamos. Ficou lindo. Mas quando ele chegou lá, meu irmão... Então, mas aí, por exemplo, quem é aquele cara que é doente por colecionar quadrinho, o cara vai ter um AVC quando vê um negócio desse, né, cara? Mas tem gente que vai achar uma puta de uma obra de arte, uma puta de um negócio da hora, assim. Eu iria por esse lado, eu acharia o negócio, ficaria fascinado ali, que é um negócio bem legal de se fazer, assim. Não, eu graças... Ô, Maverick, ele só ia te odiar se você falar que você usa os cartões telefônicos daquela série que saiu do Senhor dos Anéis, que aqui virou febre, o pessoal atrás daqueles cartões do Senhor dos Anéis da época do... Saiu o filme. Eu também não sou burro, né? Porque eu peguei, tipo, a dos Correios, da Força Aérea e a do Ayrton Senna, eu tenho os cartões todos direitinhos. Eu não inutilizei. Estão guardados aqui comigo. Entendeu? Agora a maioria dos cartões que são mais comuns que eu utilizo. Eu vou apanhar de todo mundo. Tinha cartão que a tiragem era, sei lá, 2 milhões, 7 milhões. Aí, qualquer esquina você achava um. Então... Sem crise. Gente, toda coleção. Vocês querem. Vocês estão falando aí agora, falaram do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um dos maiores indícios que nós estamos velho pra cacete, cara. Já tem 16 anos, dá pra acreditar? É aquele que eu, aquela ideia que eu te passei, tipo, fazer um cast com coisas que estão completando, tipo, 15 anos, 17 anos, que são de 2000, saca? Tipo, já é século 21. Caraca, velho. Mas aí, lembra 16 que... anos que o último filme saiu, Blu, ou que o primeiro saiu. Não, né? Que o primeiro. O primeiro. Lembra aquele filme Guerra nas Estrelas? Então, eu vi todos no cinema. Caraca, já era velho. Eu vi todos no cinema. Mas isso antes ou depois da primeira ceia? Da última ceia, aliás. Não, quando eu participei da quando eu participei da primeira ceia, né? É, eu tava lá batendo papo com a galera, inclusive tinha um rapaz cabeludo. Ainda você era o garçom, né? Você era o garçom. Não, eu já tava como gerente da parada. Já. Eu já tava gerenciando os garçons. Então pode me explicar como é que faltam os dois selos mais caros da minha coleção? Eu não sei, senhor. Pois eu sei, foi você que os roubou. Zop, fala aí pra gente, Zop, das suas coleções. Menos as coleções de namorados que a gente não quer saber. Ah, não, não, eu já até risquei. Ah, bom. É, coleção de tampinha de garrafa, a gente falava aqui, a gente fala biri, mas é tampinha de garrafa. Biri? É, puta, coleção de... Pariu. Biri, caraca. Biri é tampinha de garrafa. Não sabia. Por que também eu chamo de tampinha de garrafa? Colecionei também marca de cigarro e ainda tenho guardado aqui, eu devo ter uns 2000 exemplares. Caraca, aqui. É coisa linda isso, é. É, sim, eu tenho uns par de... Cartão telefônico eu tinha pouco, eu devia ter uns 500. Puta que pariu! Porra! Mas, agora, o álbum de figurinha da Ping Pong de Copa do Mundo, cara, eu tinha 3 ou 4 de cada um deles. Tipo, a Copa de 90 eu tenho 4 álbuns. Nossa. Completos. Caraca. Da Copa de 90. Copa de 90 foi a primeira que eu assisti, assim, entendendo o futebol. Não, a minha foi 86. Não, 86 eu assisti, mas eu não dei bola, não gostava de futebol na época. É, e nem entendeu, né, como que a Argentina ganhou, nem fazia ideia de nada. Eu achei que era basquete, sei lá, confundiu a minha cabeça. Parecia basquete. Só pra gente ter uma ideia, Zop, eu via de 82, tu não. Chupa. Não, agora vem o Maverick e diz, eu assisti o Pelé visto, mas 58. Não nada, né? Eu fui num jogo que teve lá na Inglaterra, que tinha uns rapazes inventando um negócio que depois virou futebol. Ah, ok. Ah, sim. inclusive na volta pro Brasil, você veio no mesmo avião de um cara, do Charles, né? Um camarada lá, o Charles Miller lá. Aqui, né? Ah, cara, chato, rapaz. Ô, Zop. Oi. O Edu não gosta de futebol, né, Edu? Não. Mas rugby tu adora, né, Edu? Por quê? Ah, que droga. Porque, eu prometi que eu ia parar com essas piadas. O Timbu foi longe agora, hein, velho. Não entendi a piada, é que cortou. Não cortou, eu não falei. Ah, tá. Porque os caras ficam se agarrando, pulando em cima do outro lá. Foi o único que entendeu. Foi longe essa, hein, velho. Né, que é? Pô, vou conhecer mais desse esporte aí, então, peraí, deixa eu dar uma procurada aqui. Olha, pelo que eu soube, você vai adorar, cara. Ai, meu Deus, mas segue lá. Bom, então, eu de ping-pong eu tenho, puta, nem lembro de quantos álbuns eu já tive da ping-pong. Ah, eu achei que eu ia dizer, nem sei quantos raquete e bolinha eu tenho. Não, isso daí eu não colecionei, não. E, mas eu não gastava em chiclete, eu era bom no bafo, né, cara? Aí, então era jogador. Claro, pô. O da Ping Pong eu só tinha o álbum pra poder ostentar e jogar bafo com os outros. Quem nunca apanhou jogando bafo e perdeu as figurinhas tudo, né? Só eu? Né, cara? Não, acho que só você, porque você roubava, né, cara? Aquela mãozinha de gato, aquela mão lambida, né? Roubava nada, não, cara. Eu não, cara, porque eu não arriscava, que eu era ruim pra cacete. Né? O Zop falando aí do álbum Ping Pong de bafo e tal, na época que a gente colecionava lá e tudo, que a gente jogava bafão e tudo, a figurinha mais rara que tinha, todo mundo era doido pra pegar ela, era no álbum do Rei Leão. A figurinha que era só o Simba adulto, assim, a primeira figurinha que tinha o Simba já na versão adulta dele. Todo mundo ficava de cara com aquela figurinha, queria toda ela. E quando aparecia alguém jogando bafão com aquela figurinha, era briga pra quem tirasse a figurinha, saca? Era considerada mais rara, mas que era tinha difícil. A regra, Tem a regra do bafo que figurinha rara você joga contra 3 ou 5 figurinhas comuns, né? Sim. Que era pra dificultar mais ainda pra figurinha virar, saca? E ela ficava no meio, não ficava na ponta, não. Sim, exatamente. O Maverick falou aí sobre ele não arriscava jogar porque era muito ruim, mas você não tinha vergonha, cara, com 20, 25 anos de idade, ficar jogando bafo na rua? Não, cara, até hoje eu não tenho vergonha de tanta coisa na minha vida. Viu, Maio, Tim Blue? Você acha que eu enchi meus álbuns como? Quando eu era criança? Depois de adulto que eu ia bater nas crianças lá pra pegar figurinha, cara. Aceitava o tapa na molecada. E fugia no Pogobol. Meu Zop com 150 anos chegava pra jogar bafo com as crianças com aquela porra daquela tábua de enfiar pizza no forno a lenha. Pegando fogo ainda por cima. Tacava na cara das crianças e pegava figurinha, cara. É assim que. A vida é assim, cara. Mas segue, Zop. Então, a coleção de lata que eu tinha aqui, que tinha bastante lata também, eu acabei desfazendo dela, porque toda hora batia vento, caía todas as latas, porque eu tinha ela empilhada aqui. Olha só. E você chegou a comprar alguma coisa assim e nunca beber só pra ter a latinha? Pô, cara, achei que você fosse falar a piada clássica do Zop com a lata. Cara, essa eu não conheço. Ah, o Edu não escuta a Chorume. Não escuta o Chorume. Meu Deus do céu. Mas peraí. Ô Zupão. Oi, fala. Eles falam essa piada aí durante a leitura de e-mail? Cara, durante a leitura de e-mail eu não lembro, mas vira e mexe ela aparece no meio do cast, assim. Então eu não conheço também. É, você só escuta a leitura de e-mail. Ué, mas só tem leitura de e-mail, né? O tema é uns 20 minutinhos no final lá que a gente fala de alguma coisa. O tema o Chorume tem vocês, tema? Pois é, eu ia perguntar isso. Tem tema no Chorume? Mas, ô, Zop, deixa eu te falar uma Responde a minha coisa, pergunta, cara. Aí, Zop. Não respondeu ainda, não. Ah, vai lá. Pode falar. Você chegou a comprar alguma coisa, assim, alguma latinha de cerveja, refrigerante, alguma coisa, e nunca beber ela só pra ter a latinha? Só comprou porque você precisava da latinha? Não, eu já, claro, já comei. E na época que eu colecionava, eu não podia beber, né? Tinha 8 ou 9 anos. Então, às vezes, de presente, de aniversário, minha mãe comprava 2, 3 latinhas, porque eu colecionava elas vazias, né? Uhum. Meu pai, meu avô, meu tio bebia e eu guardava lata. Cigarro, eu colecionava cigarro. Fica imaginando, olha só, fica imaginando o Zop saindo do mercado com 2 latinhas de cerveja na mão, dizendo, obrigado, mãe, era tudo que eu queria. Mas era isso mesmo. mas na época dele era tranquilo, criança podia comprar cerveja. Eu tô admirado da época do Zop ter 9 anos, já existia latinha de cerveja, mas tudo bem. Ah, mas era de ferro, né? Era aquela de ferro. Não, tá. Ô Zop, tu disse que se desfez porque batia vento e derrubava, mas tu nunca considerou a possibilidade de botar um pouco de areia dentro das latinhas pra elas não caírem? Você quer que eu estrague minhas latas, cara? Por que, cara? É alumínio a porra da lata? Não, o certo de você fazer o que é cagar nas latas que faz a base. Daí, aí com as outras você coloca, pô. Isso todo mundo sabe. Caraca, cagada lá. Eu pergunto isso, cara. Porque daí aquela massa vai tomar a forma da lata e vai ter a consistência melhor, cara. Você põe 3 vasinhos embaixo, põe essa cheia em cima, ela faz peso, elas não caem, né? Todo mundo sabe disso, cara. Eu nunca colecionei lata, não sei, não. Às vezes, quando batia o vento aqui e caía, esparramava bosta no meu quarto, cara. Nossa. Daí, por isso que eu tive que desfazer isso daí. Ah, agora entendi por que você desfez das latas. Então, a de tampinha de garrafa eu acabei doando. Os álbuns também, nem sei onde foi parar esses álbuns. Doando pro lixo, né? Não, eu acredito que foi pra algum lixo, é. Ah, cartão telefônico eu devo ter uns... Ah, tá no estoque 100. Do Chorume, tá no estoque do estúdio do Chorume. É, deve estar no Chorume lá. Então tem muitas coleções, eu tinha coleção daqueles livros da coleção Vagalume, eu tinha todos eles. Caraca! E daí um dia eu... É, da hora aquele lá. E daí eu, uma vez, no aniversário de uma amiga minha, eu falei, quer saber? Peguei todos os livros lá, embalei e dei de presente. E daí eu desfiz um monte de livro meu, igual o filhote falou aí. Porque são livros que você tá aqui, tá na prateleira. Não você serve não pra vai nada, ler né? mais. Livro não serve pra nada mesmo. Não, você não vai ler mais. Falei, ah, doar pra quem quer, ou pra quem sabe ler, né? Vou doar pra quem sabe ler. É mais útil. É mais útil, é. Afinal, não serve pra nada livro mesmo, então, isso aí. E eu desfiz de bastante, de gibi, então. Gibi, eu tinha um monte de gibi do Maurício de Souza, da Disney, da DC, da Marvel. Eu tinha um monte e doei pra um orfanato todos os gibis que eu tinha. Os únicos que eu guardei foi da Turma da Mônica, daquela coleção da Coca-Cola. Olha aí. Foi os únicos cinco que eu guardei, foi isso daí. Olha aí. Todo mundo aqui que gravou ou que ouviu, os ouvintes que ouviram o episódio de Turma da Mônica, sabe qual é que eu guardei, né? Mas tudo bem. É, você guardou da Magali, mas deixou... Ô, Zupo! Oi. Cara, me ocorreu uma coisa gigantesca agora. Eita. Godzilla? Que medo, velho. Não tão gigantesca, mas... É quase tanto. Tu, não sei se tu notou que o Zop disse que colecionava gibi da Turma da Mônica. Sim. E daí? Tu chegou a ler a historinha lá da revistinha aquela que eu comprei? Ah, caramba, eu li no dia que você mandou pra gente lá, mas eu não lembro, cara. Tá, mas tudo bem. Mas, cara, ela é muito nível Zop, aquela historinha, cara. Que ela cagava na lata, mano. Eu acho que aquela historinha lá foi o Zop que escreveu, cara. Certeza. Caraca. É, mas eu não posso falar isso no ar aqui porque tem alguns direitos autorais que eu não. Quem quiser saber de qual historinha eu tô falando e não ouviu o episódio da Turma da Mônica, ouça o episódio 55 Turma da Mônica. E depois, no post aqui, vou deixar o link da revistinha que eu comprei pra você ler a historinha. Você vai ver como é Chorume, a revistinha do Chorume. quem dera fosse. Então pode me explicar como é que faltam os dois selos mais caros da minha coleção? Eu não sei, senhor. Pois eu sei, foi você que os roubou. Então tá, Zop, falou bastante das tuas coleções aí, deixou a coleção de namorados de fora. Então vamos passar aí para o Maverick. Me lembra muito a historinha do, se eu não me engano, é do Pica-Pau. Ah, é do Pernalonga, que tinha o era o mordomo do, se não me engano, é do Hortelino, ou, não sei. E ele gritava, Maverick! Jura? Okay. Eu não lembro disso, não. Eu acho que eu sou Maverick, cara. Quando é assim, você só concorda. Ah, ok, tipo. É, ah, tá. Contraria o doido, não, que faz mal. É, o médico falou pra não discordar, né, velho? É. Ah, tá, agora eu entendi porque tem essas pílulas aí na frente dele, essas coisas. Isso. Tá. Não, é Timblue, é, não, sim, é, eu lembro. É isso mesmo. É, ele gritava, era mó legal. Era. Nossa, era tão engraçado. Eu morria de rir. Vai lá, fala aí das tuas coleções. Cara, eu vou falar da minha coleção de coleções. Porque eu vou fazer até melhor, eu vou falar das coleções que eu tenho hoje, porque se eu falar de todas as coleções que eu já tive, na década de 90, eu tive uma noiva que chegou pra mim, amor, já que a gente vai casar, você tem que se livrar de alguma coisa, né? Porque hoje em dia você só entra no seu quarto, tem esse caminho pra você chegar até a cama e esse caminho pra você chegar até o armário, mais nada, né? E o resto era... coleção de um monte de coisa que eu tinha dentro do quarto. Bem, hoje eu tenho algumas coleções que são uma, é até uma coleção que vem comigo desde de moleque, apesar dela ter se refeito várias vezes, que é a coleção de plástico modelismo, né, que é o Revel, aqui no Brasil era conhecido como Revel. São aqueles carros, aviões, ficção científica que você monta, né, pinta, pá, coisa e tal. Hoje eu tenho a coleção em plástico modelismo, eu coleciono carro, escalão 24 a 25, aviação, escalão 72, ficção científica. Então eu tenho todas as naves do Guerra nas Estrelas, todas do Jornada nas Estrelas, eu tenho algumas coisas do Alien em plástico modelismo, carros eu devo estar em torno aí de uns 200 ou 300 carros, e aviação eu perdi a conta. Carro em os Hot Wheels, já perdi as contas há muito tempo. Carro escala 1,43 de metal, que é aqueles carros que estão sendo vendidos na banca de jornal, só que eu tenho, além dos da banca de jornal, eu tenho outros, também já perdi as contas, parei de contar no 100. Blu-ray, DVD, aí eu tenho coleção de anime, tenho coleção de filmes, tenho coleção de séries, Jornada nas Estrelas eu tenho fechado, coleção de livros, eu tenho mais coleção de alguma coisa que eu não tô lembrando. E na infância, o que é que tu colecionava? Lembra? Cara, tampinha de garrafa, cigarro, tanto que minha mãe, ela fumava, e ela fumava aquele John Plays Special da lata, eu tinha a lata do John Plays Special. Porra, aquele era foda, hein? Eu tinha aquela porra. Latinha de cerveja. Ah, eu coleciono cervejas artesanais hoje. Só as garrafas. E vodka também, ah, só sim, as garrafas. Claro, né? O resto já era. E... porra... Tampinha de garrafa eu já colecionei, porque eu fazia corrida de tampinha de garrafa, então de vez em quando a gente achava uma bonitinha e guardava, quadrinho, livro... Corrida na terra? É, corrida na terra. Olha aí, episódio... Qual é que é o episódio? Deixa eu lembrar... Brincadeiras de Crianças, parte 2, Zupo, lembra? É, vocês falaram disso, né? Cara, eu número de episódios, tá falando com a pessoa errada, sinto muito, cara. Então, se os ouvintes lembrarem qual foi o cast que a gente falou sobre tampinhas de garrafa, porque eu falei até que fazia uma pista de corrida com tampinhas de garrafa, deixa aí nos comentários que eu realmente não me lembro. Não é nenhum cast das brincadeiras, aí foi em outra coisa que a gente falou e eu não lembro. Mas enfim, segue lá, o Maverick. Bem, na infância, coleção de chaveiro, Playmobil... Eu tinha uma coleção especial que era a coleção do boneco Falcon, porque o meu tio me dava a coleção toda. Que o meu tio, ele era o Antonino Mobono, que era o desenhista da revista do Falcon, né? Caraca, inclusive a média número 1 também, a capa do meu tio. Infelizmente, esse cara, esse Maverick tem gabarito, velho, olha aí. Não, mas o que eu ia falar, acabou de humilhar a gente. Não, era o meu tio que humilhava, que ele desenhava pra cacete. Infelizmente, ele fez a partida dele em 2001. Porra, mas ele é o culpado do ser nerd, né? Porque ele me dava revista em quadrinho, então eu tinha coleção de quadrinho, chaveiro, selo. Porra, cara, o que pintava na minha frente eu tava colecionando. E hoje em dia eu quero conseguir fazer minha coleção de carros antigos, porque eu sempre tive carros antigos, né? Hoje em dia, o único carro antigo que eu tenho é o Opala 72 SS, mas tá... Puta que pariu! Mas agora o Maverick falando aí, hoje em dia... Ô Maverick, quem é que tem a maior coleção de ex que eu tô? Cara, nossa, eu tô no quinto, eu acabei de me separar pela quinta vez. Caraca, caralho. Me ganhou, fiada puta. Isso de casamento, tá? Isso de casamento. O Tim Blue tá se sentindo inferiorizado nesse cast. Até nesse. Todo mundo, tá? Acabei de dar uma esmorgada aqui na hora que ele falou Opala SS, cara. Ô, Gabi. Eu tenho ele tatuado no braço tudo. Mas ele tá parado, tá 10 anos esperando eu ter dinheiro pra botar ele pra andar. Mas eu tenho. Eu tenho um Versalão 9.2 aqui, achava ele da hora, não vou achar nunca mais ele da hora. Não, mas aí tu me ganha, porque eu tenho um Gol G3, né, um Golzinho 2000 puta. G3. Oh, alô, tô entrando. Oi. No túnel, alô? Alô? Porra, Maverick. Então não vou nem falar da L200, porra. Não! Agora ele morreu do coração, velho. O que é uma L200? É a Mitsubishi, uma picape, cabine dupla 4x4 que meu pai tem, eu roubo ela aqui de vez em quando. Olha, caraca, tô vendo 95 aqui. Também, mas já é raridade ela, que ela, a dele é uma importada. Ele veio de Macapá e ele trouxe ela com ele. Ah, tá. Como bobagem, eu tava olhando bobagem. De 2017 ali, achei que era essa. Não, meu negócio é carro antigo. E tá. Pra o Tim Blue ficar chateado comigo, né, eu tenho 7 DeLorean. De novo, porra. Tenho 3 em escala 1.24. É 1.24, 1.25, 1.25. Mas o Zupo tem 2. Em escala 1.43 e 2 na escala da Hot Wheels, que é 1.64. Olha aí. Mas o Zupo tem 2, então... Pô, se eu contar o Hot Wheels, sobe pra 4, então. Olha aí, ó, viu? Olha aí. Tá vendo, gente? E mas aí eu, pô, vou ter que te sacanear numa coisa, Zup. Ah, você já humilhou todo mundo, me humilha também, velho. Tem problema não, cara. É. Quem é que lembra do Knight Rider, que era o Super Mario? Ah, você tá de sacanagem, velho. Cast 45 de séries antigas aí, ó. Não, com a participação agora... do, com a participação do nosso, que, do nosso querido o Dudu Soares. Então vamos lá, eu tenho. É, General Lee, Ducks e Rasa. Da hora, hein? Posso ir no cantinho ali chorar agora? Posso? Eu tenho. Hector 1. Vou chorar no banho depois. Hector 1, eu tenho. Mac 5, eu tenho. Batmóveis, eu tenho. Eu já botei no plural, peraí, peraí, peraí. Você percebeu que ele falou? Não, não, não, peraí, peraí, uma pausa. Pausou. Ele falou no plural. Batmóveis. Uhum. Batmóveis. Tá, e o Johnny 5, tu tem? Oi? O Johnny 5, tu tem? Johnny 5, Johnny 5, Johnny 5, Johnny 5. O robozinho. Ah, só, é o robozinho. Só três, né? Só três. Só três. É. Esse aí tem escala 1 por 1, né? Não, Johnny, por incrível que pareça, eu não tenho o Johnny 5, mas eu tenho o R2-D2 em cinco escalas bosta. Diferentes. Quem se importa com essa porra? E tenho o B8. Quem Alguém sabe também? Quem é o B8? Ninguém quer o, saber. O filme novo lá? Não, o B8 é o robô do Perdido no Espaço original da série. Acho que eu não cheguei a assistir. Era um robô que ficava época, gritando, não, perigo, perigo, perigo. Eu tenho ele. Eu botei B8 aqui e apareceu um carro da Audi. Deve ser o do Star Wars, o BB-8. Ele não vai pegar na internet, ele vai tirar a foto do que ele tem lá. Se quiser, quer que eu abra a câmera, ele tá atrás de mim. Quer que eu abra a câmera? Ele tá atrás de mim. Se eu abrir a câmera, os caras que tem internet do Ben 10 vai cair, vai desconectar. Ah, tá, entendi. É. Entendeu? Tem gente então, que gosta de colecionar tem... internet ruim aqui, ô Maverick. Ó, caiu. Olha lá. Falando nisso... Falou, não caiu. Olha aí, ó, viu que eu falei? Caiu mesmo. Carapuça serviu, nunca serviu tão certinho, cara. Caiu mesmo, viu só? É esse robô aí que eu tô falando. Ah, tu exigiu demais da nossa internet, já caiu o Edu. Edu voltou. Voltei. Acabou aí. O piloto. E... nunca deu tanto certo. Viu só? E eu tenho uma coisa na minha ausência. Ah, só ouvindo o programa agora. Eu mandei só a foto do robô. Porra, bicho! E eu tenho agora. Ah, eu tô vendo aqui. Eu comecei tem uns 15 anos, mais ou menos. Voltei a colecionar, porque eu sou ex-DJ e ex-locutor de rádio, né? Então voltei a colecionar vinil, né? CD, eu não sei quantos CDs de música eu tenho aqui em casa, porque eu tenho umas 4 cases de 400 CDs completos. Agora, vinil, eu tenho 5 coleções de vinil pra fonógrafo, que são raras. Eu consegui, assim, numa jogada muito... Eu comprei cada um por R$5. Ah, achei que você fosse falar que você... Nossa. Deu um fim no antigo dono, alguma coisa assim, né? Você conseguiu numa... E fora que eu tinha... Não, isso daí ele fala em off. Depois. Eu tinha um fornecedor atravessador que morava no Japão, hoje ele é meu cunhado. Aí não tá mais no Japão, mas na época que ele tava no Japão, ele me mandou muita coisa. Eu tenho até VHS aqui em japonês, que eu nunca assisti, porque eu não entendi a porra. Né? Cara, mandar pro Neilson, que o Neilson entende, cara. Neilson manja. Ele é Pikachu das galáxias. Eu já tive uma coleção que era... eu acho que foi a coleção mais ridícula que eu tive na minha vida. Eu tinha coleção de videocassete. Coleção de videocassete? Do aparelho? Do aparelho de videocassete. Eu tinha um videocassete que ele... Eu tinha um vídeo cassete que ele era seletor de canal, né? E ele... Sim, e todos eles funcionavam. Então, o que que eu fiz? Eu tinha ele ligado na minha televisão Philco Ford. Ficava no... Telefunken? Na Telefunken, sim. Não, Philco Ford. Que é isso? Ah, eu tive uma Philco Ford também. É, e quando ele ligava de noite pra gravar, era mó barato. Eu usava ele como despertador, inclusive. Plá, plum, plá, plá, plum, Não, mas eu acho que foi a mais ridícula que eu tive. Por isso que eu falei que eu tô no limiar pro acumulador. Porque hoje eu tenho quadros, eu tenho, pra vocês terem ideia, eu tenho a traseira de um Opala, que eu... Você fez não, mas aí tu já tá, aí tu já passa os limites, aí tu tá só... colecionando lixo. Não, é só a traseira, não é só boca, um pedaço cara, da traseira. Olha a sua boca, filha da puta. Desliga o Tim Blue, vai, desliga esse cara. Porra, bicho. Eu tenho só a como é que a gente, como é que fala? Só o painel traseiro, que eu uso como enfeite na parede. Como eu tenho também a tampa do motor de um Fusca 72, que eu utilizo como... O pessoal vem aqui em casa, eles botam um adesivo, botam alguma coisa lá e ele vai ficando pendurado na parede. Né? Cara, eu tenho tanta coisa que é inútil, cara. Eu tenho tanta peça de carro velho aqui, cara. Cara, eu tô emocionado aqui, cara. Eu tenho a impressão de que você já cruzou aquela linha tênue que você falou comigo. Já, cara. Mas cruzou quando ele tinha 10 anos de idade, não agora. Né? Quando eu tinha 10 anos de idade, minha mãe reclamava que eu levava múmia pra casa, essas coisas assim, era merda. Caraca. A múmia ainda viva, ainda viva. Ainda tinha essa. Tava fresca, né? Tava fresca. Tava fresca. De mumificar, bichinho. Eu tenho... Cara, eu agora eu vou ter que ser sincero. Eu tenho coisas aqui, cara, que... O que eu tenho de miniatura pra montar, eu acho que eu não monto em vida. Porra, bicho. É sério. Cara, isso monta, que é o genial, que? O genial do Maverick. Eu não monto em vida. Ah, ok. O genial do Maverick é o quê? Que ele coleciona e o que ele não tem, ele faz. Exatamente. Né, isso nem é foda, cara. Isso... Né? Hoje genial. Eu fabrico miniatura, né? O Maverick 4 portas, por exemplo, não existe Maverick, miniatura dele e eu tô fabricando, né? Eu tô criando. Olha a miniatura. Aí. Quanto que vai valer isso daí, cara? Puta que me pariu. O kit ele vai ficar em torno de R$180. Não, calma, que isso? Como não existe miniatura, vai ficar R$1 milhão. R$180 mil, né? Sei lá. É. Peça, né? 180 mil euros. Não chega tanto, cara. Um kit pra vender, não dá pra vender muito caro assim, não. É R$180, R$200 que ele vai ficar, mais ou menos. Eu tô mandando uma foto aí, uma das fotos do meu carro no dia da mudança. Com as meninas. Nossa, vou até... Deixa eu ver se eu já vou esmorgar de novo aqui. Cara, só pra constar aí, eu tô mandando umas fotinhas, algumas que eu tirei da coleção dos cartões aqui. Chega num 700 cartões aqui. Caraca, essa foto aí do Gol... o banco tá batido, tá? Ele tá deitado, então tá com... Imagina que sim, né? Cara, te falar uma coisa, isso aqui é o sonho. Porra, de qualquer criança, Deus. Velho, olha isso, mano. Ó, DeLorean, não sabe que porque... criança, é o meu sonho, é o meu sonho. Oi, Edu. Oi. Vou dar um murro na cabeça de uma criança. Depois pra pegar não sabe por que coleciona ex-mulher aí, ó. Não é, cara? Cara, mas ela é meio culpada, porque, por exemplo, eu tenho... coleção de boneco de pelúcia do Star Wars, porque ela começou a me dar. Os dois primeiros, agora eu fico correndo atrás. Pô, a tua coleção de cartão tá bonitinha pra caramba, hein, cara. Esses aqui do Ayrton Senna eu tenho. Realmente, o colecionismo, ele tem esse problema. Se você não se controlar, você extrapola. Você acaba... Sim, é verdade. Entendeu? Atravessando para um lado que fica difícil de voltar. E vou dizer que é fácil não se controlar, cara. Não, você mostrou suas coleções de... Você falou que você tem coleção de Hot Wheels também, que tem um monte, né? Uhum. Eu tinha coleção de Hot Wheels, só dos carros que eram brasileiros, né? Era só isso que eu tinha. Uhum. E na mesma época, tinha um amigo meu que... Isso já adulto. Tinha um amigo meu que coleciona carro, mas o que, que ele faz? Ele compra no ferro velho o carro que ele quer, que normalmente é os Muscle, né? Opala, esses daí. Ele pega no batido e reforma. E tem um outro camarada meu que também coleciona aquelas bicicletas BMX, tá ligado? Uhum. A GT? Eu tive, né? Então, agora, quem você acha que mais gastou? Claro que, tirando eu da conta aí. O cara que coleciona carro ou o cara que coleciona bike? Cara, hoje em dia... Bike e carro estão batendo de frente, cara. Cara, esse cara que coleciona bike, ele já falou que gastou 500 mil em coleção, cara. Ah, não, sim. Aí não. Aí é doença, velho. 500 sim. mil, Zuko. Não, não, porra, aí é doença, cara. Aí interna, porque aí é foda. Zuko, olha só, Zuko. Há muito... pode falar. Não, uns 10 anos atrás, Zuko, eu tive um pouco mais até, eu tive uma loja de hobbies aqui em Teresópolis, que era Hobby Fun. E teve uma vez que apareceu uma Ferrari de escala 1.43, que era raríssima. Raríssima, raríssima, raríssima. E o cara pediu, porra, escala 1.43, do tamanho daqueles carros que estão saindo na banca de jornal. R$680. Caraca, velho. Eu comprei. Pagou na seca. Comprei, dividindo o cartão, perder de vista, né? Aí sim. Foi uns 3 meses depois, assim, um cara do Espírito Santo descobriu que eu tinha essa miniatura. Ele entrou em contato comigo, pô, tu vende, pá, coisa e tal. Eu falei, não, cara, não tô querendo vender. Ele, não, eu tenho vista que aparece muito raro, mas aparece caro no Mercado Livre, aparece no, em loja, em exposição. Eu falei, cara, mas eu não tô querendo vender, não. Ele, não, tá tudo bem, Maverick. 2 semanas depois ele me ligou, aqui, eu te deposito R$1.500 nela. Oi? Aí eu virei, pô, cara, mas eu não tô querendo vender ela. Ele, tá, eu te deposito os R$1.500 e ainda te mando mais 8 miniaturas. Eita, falei, tá, porra! Tá fechado. Minha conta é essa daí, ó. Segue anexo. Que eu fiz, ó. Minha conta é essa, meu endereço é esse, pode mandar as miniaturas pra esse endereço. E eram miniaturas caras. É claro, pô. Miniaturas baratas, não. E eu fiz a troca, entendeu? Eu tenho a Enterprise em escala 1:350. Ela em escala 1:350 montada, ela fica quase uma televisão 32 polegadas ou um pouco mais comprida. Caralho! Eu paguei R$500, meu. Deve ser caralho, coisa linda, velho. Entendeu? Mas agora eu também já dei muita sorte. Por exemplo, o DeLorean. O DeLorean eu tava navegando no Mercado Livre com a minha esposa do meu lado. De repente ela... Vida, aquilo ali é o carro do filme que você gosta? Eu olhei, é. Ela já viu o preço quando eu olhei R$50. Eu comprei. Eu nem perguntei quanto saiu, envio, nada. Comprei. A super máquina foi a mesma coisa. Há um tempo atrás, uma picape que é a Ronco Race, da Jeep. Lembra do Twister? Filme Twister? Sim. Lembra aquela picape amarela? Aquela picape amarela que o cara dá porrada logo no começo? Sim, sim. Então, aquela picape. Meus pais tinham me dado aquela picape quando eu tinha uns 14 anos de idade. Eu montei, achava linda, e eu perdi essa picape em venda de mudança. Porque a pior coisa que tem pro colecionador é mudança. Então, nessa de muda, vem pra Teresópolis, ela sumiu. Desapareceu, não sei se eu vendi junto com... Eu já vendi minha coleção de plástico-modelismo umas 2 ou 3 vezes, fiquei com uma ou outra coisa. Tanto que eu tenho um Tucano aqui, que eu tenho ele desde os 13 anos de idade. Tenho um navio também, desde os 13, 14 anos de idade. Aí essa picape desapareceu. Há pouco, uns 2, 3 anos atrás, eu tava passeando no Mercado Livre. Apareceu, eu já tinha conseguido uma sucata, que era só a carcaça dela. Apareceu uma, R$80. Eu virei, porra, comprei. Não quis nem saber. Pra mim era uma sucata, o cara já tinha montado, que ele só tirou a foto da caixa. Né? Quando chegou a picape pra mim, lacrada. Nossa! Caraca! Eu tive um orgasmo absurdo quando eu peguei ela na mão. Lacrada, eu virei, puta que pariu! E você solta pequena... aquele... Você solta aquele puta que pariu com a boca cheia, né, velho? Não foi. E outra, por quê? Tá meio estranha essa conversa aí, mas ok. Porque você imagina o seguinte. Cheia de emoção, Tim Blue, cheia de emoção. Não, é, porque você imagina, é um kit que não existe mais. A fábrica não fabrica mais porque perderam a forma. A forma se perdeu, não sei aonde. Então não existe. A coisa mais rara é você achar ela vendendo, entendeu? Eu em 30 anos... procurando, não achei. 30 não, uns 20 anos procurando essa porra, não achei. De repente apareceu por R$80, apareceu uma lacrada. Entendeu? Como tem gente que reclama, eu tenho vários Gandas aqui que são raros. Entendeu? Do anime Ganda mesmo. Eu tenho o Yamato Battleship. Gundam é legal, cara. Não, eu tenho o Yamato Battleship. Eu tenho a Arcadia do Capitão Hal-Hawk. Entendeu? Então são coisas que a gente... Eu vivo nesse meio. Eu participo de uns 3 ou 4 grupos no WhatsApp de plástico modelismo, mais uns 4 ou 5 de diecast, que é o Hot Wheels, né, que é carro de metal. Então, cara, eu vivo nesse negócio de coleção. Exposição de carro eu vou, exposição de miniatura eu vou, exposição nerd eu vou. Eu vou pra tudo quanto é canto. Entendeu? E eu, graças a Deus... Meus filhos me seguiram, minha filha adora isso, minha filha é geek pra caramba, meu filho é nerd. Então, por exemplo, minha coleção de livros. Eu sei que meus filhos estão lendo tudo. O que eu já li, eles estão lendo agora. Ah, isso é legal, cara. Bem legal. Exatamente. E eu espero que eles passem para os filhos dele. Então, eu espero um dia poder chegar. Os livros são de vocês. Vocês fazem agora o que vocês querem. O filme agora é tudo de vocês. Vocês fazem o que vocês querem. E assim vai. As miniaturas. O meu filho já está montando. Minha filha já quer montar. Entendeu? Então, o colecionismo, ele tem também esse ponto. Você tem que saber passar ele à frente. Entendeu? E saber passar direito, né? Porque, por exemplo, eu tenho, eu acho que são 8 decks de dados para RPG. Né? E mais uns 3 outros decks montados. Foi semana passada, eu fui na loja de um amigo meu aqui em Teresópolis, ele me mostrou um deck, eu virei, porra, cara, dia 10 tá saindo o FGTS. Segura isso aí pra mim. Olha isso. Hoje mesmo eu pedi pra uma menina no antiquário segurar um é uma alusão a um Cadillac, só que ele é um rádio. E é raro pra cacete. Essa criança tá valendo em torno de uns 800 a 1000 reais. Ela tá vendendo por 150. Caraca, velho. Tá que eu pariu. Já pedi pra ela separar, vou restaurar, vou fazer uma pintura personalizada e vou botar no mercado aí, quem quiser comprar. Foda, que foda, cara, parabéns. O colecionismo, ele tem muito isso, você tem que estar no meio. Se você não estiver no meio, você não vai conseguir entender direito o que tá acontecendo. Você vai estar fazendo a coleção e uma hora você vai chegar, porra, eu acho que só eu faço isso, entendeu? Só eu coleciono tampinha de garrafa, só eu coleciono meleca de sapo, entendeu? que é difícil pegar. Meleca de sapo é complicado. E quando você começa a se enturmar com o pessoal de coleções, você vai ver que não, entendeu? Como eu e Tim Blue. São tudo louco, né? São tudo louco igual, né? Tudo maluco, que nem eu e Tim Blue, que estamos colecionando aí de mulher. Entendeu? Então. Mas essa é a coleção mais esquisita que eu já vi, cara. Eu tenho um colega que ele coleciona participações em podcasts. Vou deixar aí o link aí pra vocês verem. E eu já vou dizer pros ouvintes, né? Que é o nosso querido amigo, o Igor Alcântara aí, que coleciona. Coleciona aí participação em podcast. Zoeira, velho. Ó, mas tem um camarada meu que ele tem uma coleção que... Não, não, quem ouve assim não é bizarro, porque não é uma coisa difícil de encontrar. Uhum. Ele coleciona violão e ele coleciona prancha de surf. Uhum. Só que ele não toca violão e nem surfa. Cara, mas ele curte ter, ele tem um monte na casa dele. Eu até mandei uma mensagem pra ele mandar foto aí da coleção dele, mas não me respondeu ainda. Então pode me explicar como é que faltam os 2 selos mais caros da minha coleção? Eu não sei, senhor. Pois eu sei, foi você que os roubou. Então tá, gente, deixa eu dar o último tópico aqui, então, pra gente encerrar. Coleções estranhas. Já falaram alguma aí? Além da de ex-mulher? É, além da Dias Mulher e a do Igor Alcântara aí, que coleciona participações em podcasts. Ah, eu tenho uma só anotada aqui, mas que é de pessoas que eu conheço, então não é extremamente estranha. Tem gente mas... que coleciona amigo no Facebook, né? Tem uma prima que colecionava amigo no Orkut, cara. Lembra? Sabe aqueles lances de ter 2, 3 perfis, cara? Que sim. O máximo de amigos era, acho que era 999, ela criava outro perfil, lotava também e chegou no terceiro perfil. Olha só, tem gente que hoje em dia, coleção hoje em dia que eu conheço, amigos no Facebook e jogos no Steam. Olha, eu conheço uma menina... Mas é coleção isso aí? Tem gente que acha que faz coleção. Ah, entendi. Eu conheci uma pessoa, uma menina, muitos anos atrás, que ela colecionava cueca. Ai, caraca. Mas tinha que ser usada. Usada? Usada, tinha que ser usada. Porra. Ela não. Zop também coleciona. Zop também coleciona. Timbu. Não, mas você não coleciona. O seu chama gaveta de cueca, mas a dela não. Tá vendo essas fotinhas que eu mandei? Sim, olhamos todas. Tá. Eu mandei mais umas agora. Só pro Zop ter outro infarto do miocárdio. Ah, não, meu Deus. Esse rapaz senhor que está aí é um grande amigo meu, que é o João Nepomuceno. Ele é o maior colecionador de Teresópolis de miniatura. Quando eu falo maior colecionador, é porque, tipo assim, um caminhão não leva a coleção dele. É, o cara não tá de brincadeira, velho. Não, ele tem uma Sky HDTV aqui. Ele montou uma casa só pra miniatura. Essa casinha que tá aí é só pra miniatura. Fora o que tá dentro da casa dele. Cara, isso é muito perigoso, cara, guardar tudo assim num lugar. Qualquer coisa que der errado, se perde. Qualquer faísca, né? Qualquer faísca ali. Porra, é uma tragédia. O mais interessante é que toda vez que eu vou na casa dele, ele me dá alguma coisa pra eu trazer pra casa, né? Então eu tenho muita miniatura aqui, por exemplo. Porra, então ele não é colecionador. Colecionador faria isso jamais. Na verdade faz. Eu canso de fazer isso aqui, cara. Dar presente pros amigos. Também não é colecionador, então. Não sou, mas é aquele negócio. Você dá, 20 minutos depois você se arrepende e depois você aceita, né? Olha só. Eu tenho aqui os dois submarinos do Outubro Vermelho, que ele me deu, que ele virou, pô, tu comprou o Blu-ray do Outubro Vermelho? Eu comprei. Ele, tu comprou o livro do Outubro Vermelho? Eu falei, comprei. Ele, tu gosta? Eu adoro. Ele, então toma os dois submarinos pra tu montar. Nossa, assim, tá, que pareu. O cara deu um beijo. Tá merda, cara. Tá bom, né? Fazer o quê? Então, ué, ele isso é lindo, cara, isso é lindo. Zop, fala aí, pô, Zop. Então, tem um camarada meu que ele coleciona besouro, mas só besouro. Besouro, que ele é... Como que chama esse pessoal que é insetologista? Sei lá, que biólogo louco, voltado a inseto. Eu não louco, sei o que que ele é. É louco, xarope. É louco. É. Então, ele tinha vários daqueles... dos quadros. É uns quadros, tipo uma janela, que daí tem a parte quando que eles espetam os besouros. E depois tem aquele vidro na frente. Sim. Né? Então, ele tinha uns 3, 4 quadros daquele. E os pais dele, não sei se tiveram dificuldade, tiveram que mudar de casa, tiveram que vender a casa, não sei. Ele foi morar na casa da avó dele. E daí a avó dele não sabia que tinha coleção de besouro. O que, que aconteceu? Uma vez ele foi pra escola, ela chegou em casa e ela falou assim, nossa, ainda bem que eu via antes de acontecer alguma coisa. Assim, mas o que, que aconteceu, vó? Tinha um monte de uns quadros que acho que é da sua mãe, da sua mãe pra costura, alguma coisa, que a mãe dele era costureira, que tava cheio de besouro, joguei fora tudo. Matei eles, matei os besouros. Imagina que, além de jogar fora, ela esmagou todos os besouros. Eu acho que esse cara cometeu um assassinato ali, velho. Esse cara ficou louco, cara. Faltou uma semana da escola. O cara ficou alucinado. Eu queria morar sozinho. Eu tinha 12 anos. Não, eu vou morar sozinho, vou pro orfanato. Eu não moro mais na casa da minha avó. Eu vou morar com o Zop. Vou morar com o Zop. Cara, mas imagina, cara, você ter uma coleção jogada fora por uma pessoa extremamente leiga. E achar que foi e fez um favor ainda. Ai, cara, é demais. Tim Blue, eu posso falar uma coisa aqui, que é uma história engraçada sobre colecionismo? Fala aí. Na verdade, é uma piadinha e uma história. A piadinha é que pro plástico modelista, todo mundo, a gente sempre fala que a gente tem 3 inimigos, né? A empregada, a mãe e a poeira. Quando você casa, a empregada, a esposa e a poeira. Porque espanador come, destrói a porra toda. Eu trabalhei numa loja na Tijuca de modelismo, muitos anos atrás. Isso na década. Não vai terminar a piada? Hã? Não vai terminar a piada? Não, a piada era aquilo mesmo, é que eu sou sem graça pra contar a piada. É porque a história meio que completa a piada, vocês vão entender. Ok, ok. O que que acontece? Plástico modelismo. Vai ver, porque ninguém aqui, né, monta, ninguém é colecionador disso, então. Entendeu? Isso também, é. Mas deve ter umas 2 ou 3 pessoas no mundo rindo. No mundo que vão rir. Aí o que que acontece? Eu trabalhava nessa loja e o plástico modelismo ele tem várias escalas, com isso, lógico, como qualquer coisa, tem vários tamanhos de caixa, né? E eu sempre montei miniatura para cliente, para ganhar uma grana, para coisa e tal. Eu tinha um cliente nessa loja que ele chegava, era um senhor já. Ô, Maverick, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Como o senhor está? Não, eu estou bem, queria ver uns kits. E ele montava escala 1,72, que é a mesma escala que eu monto, né? Ele, pô, chegou coisa nova? Chegou ele. Show. Só uma pergunta, montou alguma coisa por essa semana aí pra alguém? Ah, montei tal coisa, a caixa é grande? Ah, tem umas duas ou três caixas grandes aí. Você pode me dar, porque eu tenho mania de guardar as caixas também, né? As tampas da caixa como coleção, que depois eu faço quadro. Aí eu, não, tá, tudo bem, libero pro senhor. Fui lá, peguei, entreguei pra ele, ele tá. Aí ele foi lá pro coisa, começou a escolher os kits que ele queria. Botou em cima do balcão, comprou uns 4, 5 kits, né? 4, 5. Quase 10 kits, eu acho, até mais. Maverick, quanto dá? Tanto? Show. Só um instantinho. Ele foi abrir uma caixa, botava o kit dentro de, de uma das caixas grandes, jogava a outra caixa fora. Pegava e assim fez com todas as miniaturas. Aí ele encheu duas caixas. Aí ele virou, show, tá perfeito. Eu olhei pra cara dele, não entendi por que o senhor fez isso. Ele, porque eu combinei com a minha esposa que eu só compro miniatura de dois em dois meses e só duas miniaturas. Pronto, só comprei duas miniaturas. Puta que pariu. Nossa. Eu olhei pra cara dele e falei, puta merda, eu espero nunca ter que fazer isso na minha vida. Mas acabei tendo que fazer. É uma bela saída, né? Se a esposa perguntar, mas aí, você, não, tem duas caixas aqui, foram dois kits. Esse, cada kit monta 200 carrinhos, mas são dois kits. Mas são kits, é. É que eu comprei o kit de um posto e o kit de, de uma fábrica da Ford. É. Caraca. Boa. Mais alguém tem alguma história de coleções aí? Cara, eu queria fazer um questionamento, acho que é até rápido, não é muito demorado, não. Questionamento? É. Então faz. É o seguinte, será que existe alguma lei, alguma coisa que proíbe esse tipo de ação de propaganda de colecionismo nos produtos? Porque antigamente era uma moda, você tinha os pokémons no Guaraná, tinha Tazo no Salgadinho, tinha figurinha no chiclete, na bala... E de repente hoje em dia você não acha mais esse tipo de coisinha assim, tirando o Kinder Ovo, né, que continua até hoje, você não acha mais esse tipo de coisinha assim, de colecionável, de mercado assim, sabe? Será que existe algum tipo de proibição, alguma coisa assim, pra esse tipo de prática? Ou é só porque o povo cansou? Eu acho que foi porque o povo cansou. É, talvez comercialmente não seja mais viável, cara. Eu acho que é porque hoje em dia o pessoal tá colecionando o app. É, isso é uma outra coleção esquecida. Colecionar app de celular. É, uma coleção que cresce muito, principalmente no universo nerd, é a coleção de action figure. Que pra mim se chama bonequinho. Porque pra mim eu falo não, carrinho, aviãozinho, navezinha, bonequinho. Não, sim, mas aí é o tipo de produto compra... Só um pouquinho, Edu. Peraí, o que que é? Repete tudo de novo, por favor. Carrinho, aviãozinho, navezinha, bonequinho? Pronto. Mas o cara, pior, você tirou o cara mesmo, velho? Porra, o cara me é falou desenho, nívelzinho. Tem que tirar mesmo, você viu que tá falando essas coisas? Fado, o pior é que é bonequinho que fala mesmo. Bonequinho, só que tem que tirar mesmo da chamada. O Tim Blue te derrubou. Ah, o Tim Blue me derrubou. Mas é bonequinho, Tim Blue. Caiu vai, de que, novo. Vai cair de novo. Tá entrando no túnel aqui no meu computador. Rapaz, olha, isso eu morro de. Eu morro de rir com isso, cara. Eu já tive uma. Eu e o João, depois do centro, quase fomos expulsos de uma exposição por causa disso. Porque ele fala a mesma coisa. O cara começou, não, porque são miniaturas automobilísticas. Eu olhei pra cara dele, carrinho. Mas eu tô dizendo, tipo assim, igual isso aí é o tipo de produto que você vai lá e compra só a action figure e tal. Eu tô falando uma coisa, tipo uma venda casada, saca? Por exemplo, você compra o salgadinho ali, dá uma chips, dentro do pacotinho vai vir um Tazo, um negócio assim, saca? Você compra o refrigerante na embalagem dele quando você abre e tem o negocinho. Igual quando você compra o Kinder Ovo, dentro do chocolate tem o brinquedinho. Você tem que abrir coisa. Você não compra só o brinquedinho do Kinder Ovo, saca? A menos que alguém já tenha ido lá, comprado o ovinho e pronto. Aí vendeu o brinquedinho depois que comeu o ovo, jogou fora o ovo, fez o que quis fazer com o ovo. Mas primeiro abriu, olha, sabe? Eu vou te ser sincero. Com você vê que hoje... Você não tem mais comercial, quase você não tem comercial de brinquedo, você quase não tem comercial de quadrinho, você quase não tem comercial de livro. Eu acho que hoje a publicidade está muito fraca nesse ponto. Então, eu acredito que retiraram isso por falta de visão, entendeu? Eu acredito nisso, falta de visão. Sabe, se você não foi interesse, né, cara? De repente, sei lá, a molecada de hoje, que de repente o público-alvo de um brindezinho, um sagadinho, um tazo, alguma coisa, é molecada. E molecada de hoje não quer nem saber disso, né? Talvez seja isso, cara. Porque, igual tu falou, a única coisa que sobreviveu, que a gente vê hoje assim fácil, é Kinder Ovo e o McLanche Feliz. A única coisa que venceu o tempo aí, porque de resto realmente sumiu, cara. E mesmo assim, o McLanche Feliz, eu sei que tem uma lei lá que estabelece que se você quiser comprar só o brinquedinho do McLanche, você pode, sabe? Depois de muita briga, eu ia falar agora que a mulher do Ganso, lá do Chorume, ela compra, ela tem as coleções desse do McLanche Feliz, ela vai e ela compra todo, a coleção toda. Sim, realmente tem uma lei disso, mas depois de muita briga. E assim também, você vai comprar o brinde, custa R$12. O McLanche Feliz com o lanche com o negócio custa R$14. É uma puta sacanagem deles isso aí. R$17,90. É a proporção. Eu tenho uma filha, né, então... Eu acho que a publicidade, o comercial que eles estão fazendo é errôneo. Porque você vê, você tem hoje lançamento de... Por exemplo, eu estou fazendo a coleção daquele Opala escala 1:8 para montar. Só que eu vou pintar o meu diferente de todo mundo. Eu tava fazendo duas, só que a grana não deu. Vendi parte de uma para comprar o resto de uma. Agora, em março, sai a Millennium Falcon. Entendeu? Ninguém liga. Não, ninguém liga. Ela já tá praticamente esgotada. Né? Para Millennium Falcon, você tá maluco? Em escala 1:48, toda iluminada. Ninguém liga e quero ver quem vai me tirar da chamada. Vai sair na banca isso, velho? Não, de fato ninguém liga porque ela não é um telefone, é uma nave, né? Vai sair na banca de jornal. Chupa de novo. Meu Deus do céu, meu Deus. Então pode me explicar como é que faltam os dois selos mais caros da minha coleção? Eu não sei, senhor. Pois eu sei, foi você que os roubou. Certo, pessoal, estamos terminando aqui esse cast de coleções aqui, estamos colecionando aqui piadinhas sem graça nesse cast, né? É, só porque também é com você, né? Sim. Então vamos para as despedidas e considerações. Eduardo! Cara, colecionar é bom, o espírito da caça, de você ir à procura daquilo que você não tem ainda, daquilo que é mais raro, de você pesquisar mercado, é algo gostoso, prazeroso, vale a pena. E, né, cara, é um dos pequenos prazeres, a gente tem que viver pra gente ter esses pequenos prazeres. Então, vale a pena, coleção é bom. Quem puder ir, coleciona alguma coisa, manda pra gente aí o que que tá colecionando, que vai ser lido na leitura de e-mails e comentários. E muito obrigado aí, todo mundo. Valeu aí, Maverick. E é isso aí. Certo. Zupo! Cara, vou te falar que depois que o Maverick falou que vai sair na banca aí a Millennium Falcon pra montar, eu não consigo pensar em outra coisa, cara. Tô maluco aqui agora com essa porra, velho. Eu vi a propaganda aqui no Omelete, velho. Puta, eu vou caçar isso na internet agora, cara. Mas o Edu falou muito legal, assim, as coleções sempre foram um passatempo, um lance bem prazeroso, assim, é muito gostoso colecionar e é saudável, desde que não ultrapasse aquela linha perigosa, né? Tem que tomar um certo cuidado aí. Mas é muito gostoso colecionar, cara, é um hobby muito legal, faz bem pra cabeça isso, cara, isso é bem bacana, assim. Um abraço pra galera e muito obrigado pela valiosa participação no Maverick. Olha aí, ali. Zop! Depois do Zupo, Zop! Claro. Ah, sim. Não, quero agradecer o Maverick por vir aqui humilhar a gente aqui das coleções que ele tem e falar que o que a gente chama de coleção, ele chama de, sei lá, segunda-feira à noite, segunda-feira fraca, né? Não sei o que, que é, como que é isso daí. Também quero pedir para os ouvintes que mandem aí nos comentários, nos e-mails, as coleções que eles têm e que se concorda com a gente, também esmurgou com as coisas que o Maverick falou. Tá? Manda pra gente aí saber também. E se vocês quiserem saber também onde me encontrar fora aqui, tem lá o Chorome, que é uma podcast que é mais da família brasileira tradicional, ortodoxa e cristã. Muito obrigado. Certo. Então, gostaria de dizer que coleções, né, ultimamente tá fraco pro meu lado. Tenho colecionado só boletos mesmo, que nem a gente falou no começo lá. Mas foi muito legal o cast e saber as histórias curiosas do pessoal que cada um colecionou aí. E fiquei bem impressionado aí com as coleções do Maverick. Ou Maverick, igual o desenho lá, que eu vou deixar o link no post aí. O T-Blue ficou calado metade do cast procurando esse desenho aí. Puta merda. Então, Maverick, agora, né, tá na hora do teu jabazinho, cara. A palavra é tua. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agora sou um podcast também, apesar do meu podcast estar passando por um hiatozinho aí. Eu sou do Hype Café. E quem quiser também conhecer... Como eu já falei antes, né, um grande podcast sempre tem que ter um hiatozinho. Sempre, né? O meu tá passando por hiatozão, porque já tô uns 3 meses parado. Quem quiser aprender a mexer com modelismo, a montar, a conhecer o plástico modelismo, eu tenho um canal no YouTube, que é o Hype Modelismo, tá? E tenho no Facebook o Maverick, que é onde eu mostro os meus trabalhos prontos, as miniaturas prontas, coisa e tal. O Maverick MAV. Pra você que coleciona páginas e grupos ali. Também. E tem o Hype, que é a página no Facebook de plástico modelismo, de modelismo em geral. Ok? E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu ouço vocês sempre. Eu já tô aí. Sou novo em podcast. Eu tô há 2-3 anos ouvindo podcast. Eu ouço vocês já aí há mais ou menos isso, 2-3 anos. E tá sendo um prazer participar aqui com vocês. O pessoal que eu sempre ouço, finalmente eu tô falando com vocês. E só pra deixar o Zupo mais desesperado ainda, viu a foto dos meus filhos com a Millennium Falcon no colo? Eu vi, cara. Coisa linda, mano. Que foda, hein? Zupo vai chorar no banho hoje. Eu vou. Não, eu já tô bem. Eu vou no meu cantinho ali. Eu vou chorar encolhido no cantinho ali. Cara. Vou morrer ali. Vai chorar. Em cima dos cartões de telefone. É. Ouvindo aquele You Break My Heart. Aí quer ver ele ficar mais desesperado ainda? Essa é a escala 1,72. A 1,48, que vai lançar nas bancas, é o dobro. Ah, você tá de sacanagem. Aí não dá, velho. Caraca, dá pra fazer uma mesa de poker com ela. Dá, cara. Cara, eu tô vendo aqui no site, são 100 entregas. Só isso. Não dá pra ver o preço de cada uma. Deve sair uns 500 mil essa coleção, cara. Não é possível, cara. É muito difícil. R$59 cada uma. Se você comprar se comprar no cartão, R$39. Eu já tô fazendo. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. já entendemos que o Zupo já vai começar a comprar. Minha carteira tá pulando, tá saindo correndo ali, ó. Tá pulando a janela. Então tá, pessoal, então vamos ficando por aqui. Muito obrigado ao Maverick por comparecer nessa gravação conosco. Será, Zupão? Isso, deixa todo mundo surdo que vai primeiro. Ter, que vai ter off-topic. Porra, meu fone de ouvido fica dentro do ouvido, cacete. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Off Topic. Oi, Edu, conseguimos juntar o Zop e o Zopão. Não é, vai ser o Machine Cast Z. Vamos dominar o mundo, velho. É isso aí, pô. Eu acho que eu era o único locutor de rádio em Teresópolis que tinha voz horrível, velho. Sua voz é sexy, garbosa. Obrigado, Zop. Pô, eu acho ele falou isso só pra ganhar uma do Zop. Eu acho que todo mundo conhece o Maverick, né? Pelo amor de Deus, né? O cara posta cada miniatura lá, mas uma mais fodida que a outra. Então, isso que eu ia te corrigir sem querer ser um cara inconveniente, o Timbu. É. Que ele não é colecionador, ele faz os carrinhos lá. Mas ele... Não, eu também. Eu, Eu coleciono carros antigos. Tô tentando colecionar carros antigos. Coleciono DVD, Blu-ray, livros. Para, caralho. Vai queimar a pauta, caralho. Mas hoje é sobre o quê? Hoje é sobre o... Não, hoje é sobre a gente ouvir o Maverick falando da coleção de coleções dele, né? É, ele tem coleção de coleções, né? Não é? Hoje eu infarto de tanto rir, pelo jeito. Agora que eu vou ter que sacanear o Team Blue logo na abertura, mas tudo porra, bem. Porra! Olha só, o Zop, o que eu tenho sacanear o Team Blue faz parte, mano. Sacanear o Team Blue faz parte, cara. Isso é normal. Zupo, fica quietinho, Zupo. Porra! Em vez de me ajudar, só me mete mais. Tá, agora deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Chupa! Acabei de encontrar. Olha essa porra aí. Olha essa porra aí. Seus putos. Ah, por isso que eu tava quieto. Né, tava ficando quieto, olhando dentro, que safado, velho. Ah, não, pera aí então, Tim Blue. Beleza, valeu. Chupa essa Nossa porra. Nossa senhora, ele foi procurar essa porra no inferno. Nossa, velho. Caralho, uma hora procurando essa porra, mas encontrei. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.